Esse é mais um CD com a marca Bruninho do Comércio. Arrebente, garoto! Senta que vou te falar. Autoescola Modesto. Era hora de escolher.